estabilizado no localizador com o 18 ou no 6. Certo, completo final, chama 8-118-6. Completo 6, tá logo. Torre de Salvador, boa noite, gol no 8-1-6, parceiro, você travou, está visona, se escuta. Boa noite, no meio, boa noite, tráfego restado, ajuste no 0-1-3, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 1-3, 0 graus, 08 nós, gol no 8-6. Gente, condições livres, pouso, gol no 8-6. 186 no solo aos 47. Libera pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado Alfa Juliette, portão 05 nesta frequência, gol no 86. A sua frequência, Alfa Juliette, portão 05 na frequência. 86.